sai fora, tô sem dinheiro, sai fora, sai fora. Ih, mano, para a direita aí, você não quer comprar, fala de boa então. Ah, desculpa então, moleque, mas tô sem trocado, mano. Sim mesmo, falou. Os manes tá na cena, os manes tá na fita, só ideia de mil grau. Sistema na minha mira, latrocínio, homicídio. Você acha que ainda é pouco? Uma mãe de família que mora em cima do esgoto. Você vai pra Europa, consulta estilista. Tem moleque por aqui, sonhando com comida. Champanhe para nós, é só no Natal. Falta de dinheiro, pra nós já é normal. Os moleque já se envolve, já não quer nem saber. Foda-se já pra matar, foda-se já se for pra morrer. Tá de Ferrari, né boy, toda equipada. Os mano te mata, sua mulher amordaçada. Os homens vem aqui, só pra ganhar dinheiro. Traz a droga para o morro, quer sua mãe no enterro. Quando os mano roda e fica embaçado. Choque pelo corpo, o rango é estragado. Moleque da favela, não tem alegria. Está no 5-7, já virou rotina. Pra mãe de família, só sobrou o sofrimento. Vendo sua família morando ao relento. A favela é nosso lema. Contra o sistema, conexão da favela. Sempre no esquema. Dois no que está no ar. E dessa vez é pra ficar. Sem medo de polícia, sem medo de falar. Favela é nosso lema. Contra o sistema, conexão da favela. Sempre no esquema. Dois no que está no ar. E dessa vez é pra ficar. Sem medo de polícia, sem medo de falar. O sistema manda arma pra favela e roubar. Mas tenho fé em Deus, que isso tudo vai acabar. A burguesa fecha o vidro, pro preto no farol. Ele fica louco e no outro dia vai roubar. Vai enquadrar o boy, com sangue no olhar. A brisa tá na mira, pra ele enquadrar. De Cherokee no peão, e o boy no porta-mala. Põe o capuz, pra não ver a minha cara. Levo ele pra favela, jogo lá no cativeiro. Vai ficar trancado enquanto não chegar o dinheiro. Amarrado, amordaçado, não tô de brincadeira. Vai, mano, me solta, por favor, mano. Teu família, vai, mano, me solta, por favor. Boy pode rezar, boy pode chorar. Mas você não vai passar o que eu tenho pra passar. Humilhação na favela, apanhar de polícia. Isso faz o preto crescer na malícia. No veneno bem pequeno, no crime ele tá de olho. Lembrando que a burguesa fez ele passar hoje. Polícia ele pegou e enquadrou o boy. Fez ele de refém, levou lá pro cativeiro. A favela é nosso lema. Contra o sistema, conexão da favela. Sempre no esquema, dois no que está no ar. E dessa vez é pra ficar. Sem medo de polícia, sem medo de falar. Favela é nosso lema. Contra o sistema, conexão da favela. Sempre no esquema, dois no que está no ar. E dessa vez é pra ficar. Sem medo de polícia, sem medo de falar. Os fardado quer você, todo metralhado. Humilha sua família, seu corpo no mato. O Brasil tem uma máquina de fazer ladrão. A escola do moleque descarregar um oitão. A favela se revolta quando isso acontece. Os polícia vem aqui, humilha os pivete. Cocaína e maconha, eu vejo todo dia. Só quero que o meu povo tenha um pouco de alegria. A rotina da favela aqui é uma guerra. Povo contra povo, sangue na viela. O moleque criado pelos becos da favela, só tem um a dizer que a vida não é bela. É só caixão, muita destruição. Aqui só sobrevive, só quem faz a lei do cão. O moleque de 12 no artigo 157. Na hora do enquadro, o boyzinho se derrete pra levar o seu ouro e o seu carro do ano. Polícia não vai colar pra tentar passar um pano. O moleque sanguinário não treme na cena do louco. Se o boy reagir, vai levar tiro no globo.